No seu pulso uma algema, no dele um relógio invicta. E você vê que tá faltando pra gastar, mas paga fielmente 10% pra igreja S.A. Dizimista, põe seu nome na lista da oração. Pede a Deus saúde, paz, sabedoria e o seu pão de cada dia. E dentro dessa cúpula ocorre a covardia enquanto houver sofrimento em um dos meus. Vamos lotar todo domingo à noite essa Assembleia de Deus Universal. Enriquecimento imoral com seu dinheiro que iria pra projeto social. Pedofilia na Igreja Católica, Eucaristia e sua promessa simbólica. Valdomiro, Santiago, Malafaia, mata viado e meu povo alienado na Santa Igreja Diabólica. Na Igreja Católica, Eucaristia e sua promessa simbólica. Valdomiro, Santiago, Malafaia, mata viado e meu povo alienado na Santa. Pega a visão, tem pelo Brasil inteiro. Igreja Universal, máquina de fazer dinheiro. Fala mal de macumbeiro, mas quando acaba o culto vai direto pro poder. Eu falei que tem pelo Brasil inteiro. Igreja Universal, máquina de fazer dinheiro. Fala mal de macumbeiro, ha, mas quando acaba o culto vai direto pro puteiro. Inversão de valor moral, tem na revista, tem no jornal. Cada prece que fizer deixa comigo um real. Grito o nome de Deus em altos decibéis. Recolhem sem impostos as ofertas dos fiéis. Templo de Salomão, casa de Deus, templo maior. Eu duvido que eu pago essa grande obra com o meu suor. Oh, escute bem o que eu vou lhe falar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pedofilia na Igreja Católica, Eucaristia e sua promessa simbólica. Valdomiro, Santiago, Malafaia, mata viado e meu povo alienado na Santa Igreja Diabólica. Na Igreja Católica, Eucaristia e sua promessa simbólica. Valdomiro, Santiago, Malafaia, mata viado e meu povo alienado na Santa Igreja Diabólica.